essa dica porque eu usei a dica para história como parte principal. E no parte 3 eu reportar para o parte principal, no 6-0-0. Paulo, Tan 3234 para o táxi, linha 2 a bordo, 4 horas, alterna Teresina. Passarei 2230, autorizado a decolagem, vento no 30 graus, no 09, ajuste 1010, no 090, passarei do 2230. Vente livre decolagem, 1000, 2230. Iniciando. 3834, táxi via Índia, Alfa e Delta. Antes da Delta, 118, decimal 6 para decolar. O altímetro é 1000. Índia, Alfa, Delta, 118, 6 na Delta, 3834. Bom dia. Salvador, TAN 3661. Novamente, boa tarde. Informação de terra, nível 180, se possível, palhão. Confirmando, é o TAN? 3661. 3661 na guarda de coordenação, altímetro é 1000. Salvador 3661 novamente, pode ser o 220, como conforme o plano do voo. 220 então, aguarde. Paulo Salvador, gol no 600, se aproximar no pátio principal. Autorizado o portão 09, gol no 600. Piso 09, no 600. Paulo Salvador, boa tarde, foram 394. Informação do céu, autorização Galeão. No 394, aguarde Galeão, altímetro 1000. Rebaixão, 1010, aguardando, foram 394. Cliente, controle 198, muito obrigado, boa tarde, até a volta. Controle Salvador, muito boa tarde, eu passarei do 2230, perfil da Goleval na sua escuta. 2230, controle, contato radar. Cliente, 2230. Controle Romeu Mike, tá com o cabeceiro no 7 à vista. Desça visual, a hora certa está 1647, aguarde transferência. Descendo visual, Romeu Mike. O azul, ali mantém, por favor. Ali mantém, azul 409. Azul 4089, autorizada a decolagem, vento 120 graus, 109, ajuste 1010, 1010, azul 4089. Autorizada a decolagem, azul 4089, estado 1010. Torre Salvador, Papa Romeu Eco, Romeu Mike. Papa Romeu Eco, Romeu Mike, para a final da 107, em condições visuais, continua a aproximação, retorno final de 3000 até o ser avistado. Gente, está Romeu Mike. O vento é 120 graus, 9 nós. Confirme? O vento é 120 graus, 9 nós. Ó, meu Mike. Boa tarde, está 3234, posicionando na Delta. Questionamento no 06-6721. 06-6721, autorizado, chame táxi. 6-0, vou chamar para o táxi, web 6721. Avianca 6320, clear to enter Kilo, apron 3, report to enter apron 1. Ok, via Kilo to Apron 3 and continue to Apron 1. Azul 4089 ao controle, contato radar autorizado da El. Desde da El 489. Mantém 3234. Corre vai com o Mike final, 17 tem baixado travado. Eco, Romeu Mike. aqui avistado, autorizado pouso na cabeceira 17, agilizar o máximo que puder. Vento no 40 graus, 99, ajuste 1090. Eco Rom, meu Mike. Meu Mike. 198, controle da 361, reportar agora com o chipé de funcionamento no 10. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, aguarde pista livre. Aguardando, 3192. Dan 3834, está autorizada a decolagem, o vento é 140 graus, 109, Dan 3834. Autorizada a decolagem, Dan 103234. Eco Romeo Mike, no solo agora aos 5-1, confirme o pátio. Do HDR está o Eco Romeo Mike. Black Track now, livre para o HDR está a primeira. Meu Mike. Está 3192, pista livre, cabeceira de locada 1200 metros, vento 120 graus, 109, ajuste 1010, autorizado pouso, está 3192. Pouso autorizado, está ciente, está 3192. Dan 3834, decolou de Salvador aos 5-2, contato com o controle, 199 decimal 8, bom voo. 198, bom dia, 3834. Informação, desde Amâncio da esquerda da Star, Amâncio, ok. É, muitas milhas, senhor? Milha e meia. Aquele problema aqui então com a navegação, obrigado. Controle, Tan 3234, na Momo Frat. Tan 3834, controle, contato radar. 3834. Quando possível, copia. Número 394, tá pronto pra carga? É, Matheus. 360 Galeão, APZU no 14, decola pista 10, direita da Elbless. 119, decimal 8, 5417. 360, autoridade Galeão, no Pedro 14, chamada 10, curva direita da Elbrecht. 198 é o controle, 5417, autotransponder. E autorização para puxar o treinamento, 1394. Está livre no 11, chame táxi. Depois da táxi. Igual. 1394. Pito 372 com trem baixo e travado. Matheus, tá avistando, confirmará embaixo e travado. E controle de área 128. Centro de controle de área 1288 4089. Dan 3192 no solo de Salvador aos 5-4. Silva à direita, chama 1219. 219, grava. Alugou 1-3-3-3-2, avistado, pista livre, cabeceira de locada 1200 metros, o vento 1-1-0 graus, 8 nós, o ajuste é 1010, 1-0-1-0, autorizado, pouso web 6702. Teve o pouso ciente do, da, Informação interditada. Autorizado 370 na TAP, azul 10, decolando 0, esquerda, Pucas e Pá, 119.854.16. Autorizado 370, decolando a 10, curva esquerda, Pucas e Pá, 119.8, transporte 54.16, 600. Correto, Tomara. Solo 3192, você escuta. 3192, prossegue Alfa, Quilo, Pátio 3. Quilo, Pátio 3, e aguardando Pátio 3, ingresso Pátio 1. Sente, Alfa, Quilo, Pátio 3, aguardando 3 para ingressar no 1, então 3192. Paulo Salvador, muito boa tarde, 35489, Sente da CR. Ativa, aguarde cópia 589. Olha, Val. Ativo. Obrigado. Ah, 3193, preferência, está passando nível 1, nós seguimos para 100X, da Serra. Então, 3193, Salvador, via chegada Bonfi, desça para 2000, ajuste no 090. Para 2000, via Bonfi, 1020, a possibilidade da presença com a Bonfi? Negativo, número 3 para pouso, cumpre o perfil da chegada. Ah, viva Passarinho do 2230, chame o centro, frequência 288. Gente, 2230, centro Recife no 288, obrigado, boa tarde, dá a volta. Mantém plano 0, é 7-2-1. Então 3834, chame o centro, frequência 12685. 12685, 3834, bom dia. Bom dia. Para táxi, voo no 394, POB 55, alterna Campinas com 4 horas e 10. Vai livrar a direita, chamar o sol 121 nesse mandado. Livra a direita, vamos chamar, 702. Autorizado de Leste Alfa na Delta Torre em 18 do meio, zona 394. Bom, Salvador, zona 3661, portão 10 para o pushback em funcionamento. Portão 10, após a passagem do gol, a retaguarda está livre do seu push, então 3661. Mantido após a passagem do gol, está livre, zona 3661. Solo AVMS 02, Efron. 6702, informe antes da Delta, antes da Delta. Informa antes da Delta, 6702. 2509, tá 3193. Após o tráfego da Gol, prossegue para o portão 02, tá 3192. Fazendo a nave da Gol, prossegue para o portão 02, tá 3193. Webjet 6721 está autorizada a decolagem, o vento é 130 graus, 109. Iniciando a decolagem, é bem a sua opinião. Controle Gol 1780, após estado pode voar Serra Vitor 366. Autorizado, tráfego na sua posição 12 horas, afastado 3 milhas, aeronave de pequeno porte, passa 4.400 descendo para 3 mil. Tente 1780. 1802, próximo aquilo. Pode ingressar aqui para o Pátio 3, após informação do Pátio 3. Aquilo Pátio 3, chama na saída do Pátio 3, na saída do Pátio 3. Aquilo que o BXR está passando 4.300, desça para altitude de 2.000 pés. Esse é o BXR. 780, desça até o nível 050. 050, bom, 780. Web 6721, decola de Salvador agora 00, chama o controle 119, décima 8, faça um bovão. 98, Web 6721, boa tarde. Salvador, boa tarde, zona 394. Próximo ao ponto de espera, via Delta. Eu não entendi, o gol no 394, comandante? Afirmativo. Ô, comandante, o senhor vai pro Galeão, aquela bonita cidade, bela e maravilhosa. Pode alinhar e decolar. A cabeceira está deslocada a 1.200 metros, o vento é 130 graus, 119 nós, e o ajuste é 1.010, 1.090, gol no 394. Afirmativo, está autorizado a decolar, agora 394. Se quiser, a gente espera, você embarca junto pro Galeão conosco. Fala da 10, curva direita, saída agora e está bom. Aerovia para o 8, controle 198, 431, para transponder 1-333. Correto, 5431, chama o ponto, puxa o acionamento. 5431, reportaremos. 1-0-0. Zero, zero, 0, 7, 0. 2. 5489, copy. Autorizado 160 para conquista, direto, decola pista 10, direita, gole, vai após direto. 198, controle, 5427, transponder. Autorizada 60, vitória, levada 10, curva direita, agora é mal após direto, 198, 14, 427, na transporte, 549. Correto, trip chama pronto para puxa, final. Salvador, eu tenho 3661, salve para o site, 117, a Paula, Alberto Aracaju, 2 horas de autonomia. Correto, para estabilizado, trip da terra. Espera da Delta, via Juliette Alfa. 1486 e ajuste 1010. Afirmativo, com 1010 após o tráfego do WebJet, está autorizado o Juliette Alfa e a chama a torre 286 na Alfa, tá 3661. Fala o gol 1924, está no gate 5 para puxa o estacionamento. 924 vai guardar só um instante para puxa. Guardando 924. Bom, oh, conta 333, 3, puxa o estacionamento. Faltou 3, está no chão, táxi. 1394, decola de Salvador 03. Faça um bom voo até o Galeão, chame agora o controle. 119, décima 8, gol no 394. Um abraço, irmão, bom trabalho aí, tudo de bom. Alô. Boa tarde, esse é o 1394, tá contigo. 1394 é o controle, contato radar. Web 6721, chame o centro, frequência 2685. 2685, 6721. Uno 780, Serra Vida 366, chega o trem, torre 1186. 186, obrigado, também tá bom. Sim. 924, após o turno retaguarda, tá livre o seu pushback, chame táxi. Após o turno retaguarda, livre o funcionamento 924. Realizador, aquilo como é que serve? 0, boa tarde, igual 780, final do RNAV, baixada e travada. Golo 780, bem-vindo a Salvador. Continue a aproximação, dispensada é portal 372. Informo cabeceira de locada 1.200 metros. O vento é 120 graus, 1 no nós. O ajuste agora é 1.009 no 009. Autorizado pouso. Golo 780. Maravilha, então, livre pouso, cabeceira deslocada no 01780. 393, reduza para 180 nós e aguarde vetoração. Então, 1809 nós aguardando vetoração, tá? 3193. Vetoração, direita 230, está limitado pelo localizador. Direita 230, limitado pelo localizador, está 3193. Ingresso na Delta, mantém a posição. Na Delta, mantém, está 3661. Serra Duna, chame a torre 1186. 1186, agrada. Salvador, boa tarde, o Papa Pão, filho do Papa Serra. Tio Quebec Serra, vai pra 17? Tocou. Ok, pode passar do CAV 372 para cancelamento do plano e prosseguir visual 17. Tocou, Papa Cumbra, Papa Lula, Papa Dona Pão, filho do Papa Serra. Mantém 1-0, tá 3-6-1. Golo 780 no solo, salva 208, livre à direita, chame 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, 780. Está pronto para o táxi, o POB 127, 4 horas e 15 de autonomia, até na Galeão. Autorizado o Índia Alfa na Delta 286, 1010 ajuste, um bom voo, Gomes 333. Índia Alfa Delta, 286, 0-0-0-3, 3-3, boa tarde. Agora em condições visuais para 17, ok? Vamos, pô. Está maravilhando o barco da nossa vida, como é que dá? Da 3193. Aliás, pronto, tá 3661. Tá 3661, autorizado a decolagem, o vento é 120 graus, 089, ajuste 1009. Com 1009, tá vindo decolagem da pressão no zero, tá 3661. Positivo, está milha e meia para a Duna, distância para o externo 5 milhas e meia. Complete aproximação, chame a torre 1186, checando o trem. 286, chegando o trem, grato, uma boa tarde. Boa tarde. Pode cortar o quanto o senhor quiser para pouso 917, vento é 130 graus, 10 nós. Opa, o ar, recortado. Paulo Salvador, gol no 600 para o feedback de treinamento, posição 9. Posição 9, tá livre, chame táxi. Já para o táxi, no 600. 1924, ali mantém. Ali mantém, 1924. Já 3661, Uno decola de Salvador agora aos 11 no Uno, chame controle 119 decimal 8, um bom voo. 198, boa semana. Coronel, tem 3661, cruzando 1600 pés. 3661 é o controle, está em contato, radar. Gente, poderia voar direto da El? Afirmativo. Da El, tem 3661. Autorizada a decolagem, o vento é 190 graus, 99, o ajuste é 1009. Voo no 924. Teve decolagem com 1009, 924. Estou em Salvador, boa tarde, voo 1333. Quem chamou? Voo 1333, está na Delta. Aguarde cópia dos 162. O Uno 789 vai ingressar via aqui no pátio 3, informe na saída do pátio 3. Clamarei na saída do pátio 3. Oi, Salvador, muito boa tarde, é o TAN 3193. Passou as terras baixadas travadas, visual com o campo. Já 3193, bem-vindo a Salvador. Continua a aproximação. Informa cabeceira de locada 1200 metros. O vento é 190 graus, 190 nós. O ajuste é 1009, 1009. A partir de agora, pista livre, autorizado pouso. Afirmativo, está sem deslocamento da cabeceira, 1200 metros. Teve pouso na pista 1-0, ajuste 1009. Voo 924, decola de Salvador aos 13, chame o controle 1-9, decimal 8, bom voo. 109-8, bom serviço. Salvador, boa tarde, voo 924, decolou. Voo 924, esse é o controle, está em contato, radar. 24. Eu tenho 3661, após daí eu poderia voar direto ao Ilhéus? Dael Leda, capitão. O nível 220 é restritivo com relação a Star Maria. Ah, tá ok, então, obrigado.